Conexão Sertaneja. Bruto demais. Anjo, a luz do sol tá me acordando. Não vai embora, estou te amando. Por favor, não me deixe só. Anjo, não quero abrir meus olhos. Quero seguir vivendo um sonho de sermos só você e eu. Como um anjo, você apareceu na minha vida. Como um anjo, repleto de ternura e de paixão. Como um anjo, em tanto sedução você aventura. Que loucura, você desabrochando no meu coração. Linda menina, o olhar inocente, malícia, desejo e tentação, que me cobre de amor e carícia, vencendo a solidão. Só você pra me fazer feliz. A luz do sol tá me acordando. Não vai embora, estou te amando. Por favor, não me deixe só. Anjo, não quero abrir meus olhos. Quero seguir vivendo um sonho de sermos só você e eu. Desejo e tentação, que me cobre de amor e carícia, vencendo a solidão. Só você pra me fazer feliz. Anjo, a luz do sol. Seguir vivendo um sonho que somos só você e eu. Anjo, a luz do sol tá me acordando. Não vai embora, estou te amando. Por favor, não me deixe só. Anjo, não quero abrir meus olhos. Quero seguir vivendo um sonho que somos só. Conexão Sertaneja. Só toca as melhores. É prioridade, exclusividade, tá de sacanagem. Se você quiser voltar pra ser minha direção, minha fugida, meu lance, minha segunda opção. Ou se você quiser voltar pra ser minha diversão, minha fugida, meu lance, minha segunda opção. Eu te dei amor, foi só teu meu coração. E você voou, deixou minha vida. Eu te dei amor, foi só teu meu coração. E você voou, deixou minha vida sem chão. Voou, voou, abandonou nosso ninho, foi se aventurar. Voou, voou, posando de galho em galho, agora quer voltar. E a prioridade, Conexão Sertaneja, Matheus e Cauã, segunda opção. Também teve César Menotti e Fabiano como anjo, Maria Cecília e Rodolfo adoçando as falas, Henrique e Juliano, Separa, Namora, e na primeira, Fernando e Sorocaba, A Vingança. Fique ligado, daqui a pouco eu volto com Taeme e Thiago. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. De volta com o Taeme e Thiago, eu te avisei. Enquanto você sai, acha que pega geral, tem outro lá em casa me fazendo passar mal. Enquanto você sai, acha que pega geral, tem outro lá em casa me fazendo passar mal. Fá, fá, fá, fá, fazer o que pra substituir você? Fá, fá, fá, fá, fá, fá, fá, fá, fá, fazer o que pra me vingar e ver você sofrer? Avisei pra você se ligar, que qualquer hora eu ia cansar. Não adianta mais me procurar, já coloquei alguém no seu lugar. Eu falei, mas você nunca quis me entender. Eu falei pra você que um dia ia me perder. Enquanto você sai, acha que pega geral, tem outro lá em casa me fazendo passar mal. Enquanto você sai, acha que pega geral, tem outro lá em casa me fazendo passar mal. Fá, fá, fá, fá, fazer o quê? Pra substituir você. Fá, fá, fá, fá, fá, fá, fá, fá, fá, fazer o quê? Pra me vingar, te ver sofrer. Fá, fá, fá, fá, fazer o quê? Pra substituir você. Fá, fá, fá, fá, fá, fá, fá, fá, fá, fazer o quê? Pra me vingar e ver você sofrer. Se ligar, que qualquer hora eu ia cansar. Não adianta mais me procurar, já coloquei alguém no seu lugar. Eu falei, mas você nunca quis me entender. Eu falei pra você que um dia ia me perder. Enquanto você sai, acha que pega geral, tem outro lá em casa me fazendo passar mal. Enquanto você sai, acha que pega geral, tem outro lá em casa me fazendo passar mal. Fá, fá, fá, fá, fazer o que pra substituir você? Fá, fá, fá, fá, fá, fá, fá, fá, fazer o que pra me vingar, te ver sofrer? Fá, fá, fá, fá, fazer o que pra substituir você? Fá, fá, fá, fá, fá, fá, fá, fá, fá, fá, fazer o que pra me vingar e ver você sofrer? Fá, fá, fá, fá, fazer o que pra substituir você? Fá, fá, fá, fá, fá, fá, fá, fá, fá, fá, fazer o que pra me vingar, te ver sofrer? Fá, fá, fá, fá, fazer o que pra substituir você? Fá, fá, fá, fá, fá, fá, fá, fá, fá, fá, fazer o que pra me vingar e ver você sofrer? Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. A noite chega junto, vem a solidão. Me lembro quando nos beijamos lá no seu portão, às escondidas, pois ninguém devia saber. Queria que estivesse aqui mais uma vez, contar as lágrimas que por você chorei. Eu quero apenas um minuto com você. Ei, ei, ei, me sinto forte, é o meu querer ser seu namorado, completamente apaixonado por você. Ei, ei, ei, me sinto forte, é o meu querer ser seu namorado, completamente apaixonado por você. chão. Me lembro quando nos beijamos lá no seu portão, às escondidas, pois ninguém devia saber. Queria que estivesse aqui mais uma vez. Eu quero apenas um minuto com você. Amo você, yeah, yeah, yeah. Me sinto forte, é o meu querer ser seu namorado, completamente apaixonado por você, yeah, yeah, yeah. Seu namorado, completamente apaixonado por você. Yeah, yeah, yeah. Me sinto forte, é o meu querer. Ser seu namorado, completamente apaixonado por você. Ser seu namorado, completamente apaixonado por você. Conexão Sertaneja, sempre o melhor do sertanejo. As novidades, os lançamentos e o som que você curte e toca aqui no Conexão Sertaneja. Jorge Henrique e Rodrigo, apaixonado por você. Teve também Taeme e Thiago, eu te avisei. E o som continua por aqui. Breno e Caio César, esse é o meu mundo. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. E sempre conquisto, mas meu coração repleto de paixão não para e nunca se amar. Então ninguém me segura, vê se você não se assusta. Vou chegar junto, fala pouco e beija muito. Pode parecer loucura, mas vai ter até tontura. Vou chegar junto, te enlouquecer em um segundo. É muita pegada e carinho, eu tenho muitos segredinhos. Esse é meu mundo, cuidado, vai se apaixonar. São meus métodos que vão te fazer delirar. Esse é meu mundo, cuidado, vai se apaixonar. São meus métodos que vão te fazer delirar. Delirar, yeah. Chega junto, fala pouco e beija muito. Pode parecer loucura, mas vai ter até tontura. Vou chegar junto, te enlouquecer em um segundo. É muita pegada e carinho, eu tenho muitos segredinhos. Esse é meu mundo, cuidado, vai se apaixonar. São meus métodos que vão te fazer virar. Esse é meu mundo, cuidado, vai se apaixonar. Meus métodos que vão te fazer delirar, delirar. Esse é meu mundo, cuidado, vai se apaixonar. São meus métodos que vão te fazer delirar. Esse é meu mundo, cuidado, vai se apaixonar. São meus métodos que vão te fazer delirar, delirar. Sertaneja. Vamos cair na balada, convidei a mulherada. Tô no rancho esperando, já tá tudo arrumado, tira posto preparado, a cerveja tá trincando.

Conexão Sertaneja, o som de Chitãozinho e Xororó. E aí, Tempo, teve também Kleber e Cauã, Levanta o Copo. E o som continua, Dani Rafa, Camarote. Conexão Sertaneja, o sertanejo é o destaque. Ela só vai se tem camarote, ela é diferente, ela é muito top. Ela só vai se tem camarote, ela é diferente, ela é muito top. Ela passa o dia inteiro em salão de beleza, vai pro shopping gastar muito pra se exibir. Acompanha a tendência no mundo da moda, quer glamour, vida de estrela pra se divertir. E na balada se apresenta metendo pressão, ela dança, ela bebe, é a sensação. Ela dá mole no final, não fica com ninguém, sabe que é poderosa, mas quer que tem. Ela só vai se tem camarote, ela é diferente, ela é muito top. Ela só vai se tem camarote, ela é diferente, ela é muito top. Ela passa o dia inteiro em salão de beleza, vai pro shopping, gasta muito pra se exibir. Acompanha a tendência no mundo da moda, quer glamour, vida de estrela pra se divertir. E na balada se apresenta metendo pressão, ela dança, ela bebe, é a sensação. Ela dá mole no final, não fica com ninguém, sabe que é poderosa, mas quer que tem. Ela só vai se tem camarote, ela é diferente, ela é muito top. Ela só vai se tem camarote, ela é diferente, ela é muito top. Ela só vai se tem camarote. É, meu irmão, ela só quer camarote. Também ela pode, viu? Ela é top. Vai! Ela só vai se tem camarote, ela é diferente, ela é muito top. Ela só vai se tem camarote, ela é diferente, ela é muito top. O ritmo da galera. Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja. Quero teus olhos pra me iluminar e me queimar no fogo do seu beijo. Sua voz doce me faz flutuar, com simples toque acende o meu desejo. Nós somos lua e sol, o eclipse mais perfeito. Quando estamos juntos, nada tem defeito. Me vejo em você e todos meus sentidos me levam sempre pra te amar. É assim, sintomas de paixão. É assim que pulsa o coração. E assim o mundo tem mais cor, e todas as evidências mostram que é amor. É assim, sintomas de paixão. É assim que pulsa o coração. E assim o mundo tem mais cor, e todas as evidências mostram que é amor. Brasil, Giovanni Reis e Fabrício. Quero seus olhos pra me iluminar e me queimar no fogo do seu beijo. Sua voz doce me faz flutuar, um simples toque acende o meu desejo. Nós somos lua e sol, eclipse mais perfeito. Quando estamos juntos, nada tem defeito. Me vejo em você e todos meus sentidos me levam sempre pra te amar. É assim, sintomas de paixão. É assim que pulsa o coração. E assim o mundo tem mais cor, e todas as evidências mostram o que é amor. É assim, sintomas de paixão. É assim que pulsa o coração. E todas as evidências mostram que é amor. O que é o amor? Amor. É assim, sintomas de paixão. É assim que pulsa coração. E assim o mundo tem mais cor. E todas as evidências mostram que é amor. É assim, sintomas de paixão. É assim que puxa o coração. E assim o mundo tem mais cor. E todas as evidências mostram que é que o sistema é bruto. Conexão Sertaneja. Só quer namorar e empurrar com a barriga. Se alguém fala de nós, pode falar, nós não liga. Não pensa em me amarrar em momento algum. Mas só quer namorar, vai casar. Nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer namorar e ser coisa comum. Se falar em casamento, coração faz tum tum. Namora, mas casar. Namora, mas namora, mas casar. Amigos do Gini Gemo, vê se pode. Canta com a gente agora, meu neto querido Felipe Borges. Aô, vai bueno. Felipe Borges, Gini Gemo. Só quer Bahia e casamento é prisão. E pra balada e dançar faz bem pro coração. Casar e depois separar é um chute no bumbum. Nós só quer namorar, mas casar, nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer Bahia, isso é coisa comum. Se fala em casamento, coração faz tum tum. Namorar nós namora, mas casar, namorar nós namora, mas casar, Nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer namorar, isso é coisa comum. Se fala em casamento, coração faz tum tum. Namorar nós namora, mas casar. Namora, mas casar. No Conexão Sertaneja, Gini Geno com Felipe Borges, Casar 1-1. Também teve pra você Giovanni Reis e Fabrício com Cristiano Araújo, Eclipse. O som de Dani Rafa, Camarote, Chitãozinho e Chororó e Aí Tempo. E abrimos essa sequência com Kleber e Cauã, Levanta o Copo. Tem muito mais música pra você daqui a pouco. Já já eu trago Guilherme Santiago, tem Gustavo Lima, João Bosco e Vinícius e muito mais. Fique ligado no Conexão Sertaneja. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Muito bem, já estamos de volta com você aqui no Conexão Sertaneja. Eu sou Luiz Fernando, muito prazer. Obrigado pelo carinho da sua audiência sempre. Valeu pela preferência. Tá chegando Gustavo Lima com Eduardo Costa, Cheiro de Shampoo. Você me dá um beijo e pede pra esperar. Entra no seu banho, diz que já vai se deitar. Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa. Eu fico olhando tudo com água na boca. Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora. Você não vê, você

chegar. Ah, eu tô doidinha pra beijar. Guilherme Santiago, quando bebe. Também teve pra você Gustavo Lima com Eduardo Costa, Cheiro de Shampoo, e o som continua. Tá chegando a música romântica com Jaime Júnior, O Amor Mete Medo. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Eu vou tocar o terror, se não quiser me amar, vou esquecer esse amor, eu vou me acabar. De balada em balada, até o dia clarear. Tá carente, ama, mas depois tanto faz. Se não me quer assim, eu não te quero mais. Tá pensando que engana, dizendo vai rolar. Me assume de uma vez, ou não vai mais me amar. Já tô ligando pra galera pra organizar. Na melhor festa da cidade eu vou comemorar. Não tem ninguém no mundo que vai me segurar. Vai ser mais fácil esquecer. Ou me leva mais a sério, ou você vai me perder. Aí você vai ver. É hoje que nós vamos tocar o terror. Se tá carente, ama, mas depois tanto faz. Se não me quer assim, eu não te quero mais. Tá pensando que engana, dizendo vai rolar. Me assume de uma vez, ou não vai mais me amar. Já tô ligando pra galera pra organizar. Na melhor festa da cidade eu vou comemorar. Não tem ninguém no mundo que vai me segurar. Eu vou tocar o terror. Vou esquecer esse amor, eu vou me acabar. De balada em balada até o dia clarear. Na, na, na, na, na, eu vou tocar o terror, é só pagar pra ver. Foi fácil te amar, vai ser mais fácil esquecer. Ou me leva mais a sério, ou você vai me perder. Aí você vai ver. O melhor sertanejo no seu rádio. Conexão Sertaneja. Sabe aquelas horas que o sono não vem, e o som do coração te faz lembrar alguém? E a chama do desejo incendeia o quarto. É você que eu tanto penso. Sabe quando a chuva traz a solidão, traz um cheiro de saudade sem explicação. As lembranças vêm à tona invadindo o pensamento. É você que eu tanto penso. O amor mete medo e as palavras não vão explicar. Todo beijo é sempre o primeiro e o mesmo desejo eu vejo em seu olhar. O amor mete medo, esse medo é o que me dá prazer. E apesar de ser maior que eu, o meu amor é seu enquanto eu viver. Sabe aquelas horas que o sono não vem, e o som do coração te faz lembrar alguém?